Isso, continua com a gente aqui no Manhã da Pan. Tudo de bom pra você, boas vivarações nesse ano que vai começar amanhã, né? Yes. É, muito bem. Tenha uma ótima terça-feira e vem aí o Morning Show da Pan. Manhã da Pan. Oferecimento Renault Regence. Você encontra as melhores condições para sair com seu Renault Zero. Avenida Norte, Caxangá e Caruaru. Ho, ho, ho! Fim de ano chegando. Época de confraternizar com a família, amigos e colegas de trabalho. O melhor lugar é no Esquilos Ilha do Leite, onde você pode fazer sua confraternização no almoço com o self-service mais completo da cidade, ou à noite, no rodízio de pizzas e massas. No Esquilos Ilha do Leite, sua confraternização vai ser incrível. Só não esqueça do presente. Faça logo a sua reserva 3222-8632. Confraternização é no Esquilos Ilha do Leite, um mundo de sabores. Ho, ho, ho. 95,9. Jovem Pan. Quarteiro, hambúrguer levado a sério. Siga @quarteirobr. E a temperatura no Recife, 29 graus. Já parou para pensar de onde vem o seu hambúrguer? A qualidade dos ingredientes é essencial para a sua saúde. Opte por lugares que valorizam a transparência e utilizam carne da Quarteiro. Cuide do seu paladar e da sua saúde. Quarteiro, hambúrguer levado a sério. Ram Italiana, a primeira Ram House do Nordeste e a hora na Pan. 9:56. A Ram tá na Italiana, é a picape que você sempre quis. Agora a Ram é italiana, no coração do Pino é só chegar e ser feliz. Ram é italiana, Ram House é italiana. Ram é italiana, a melhor experiência, um espaço sem igual. É na Ram Italiana, Ram House original. Ram Italiana, a primeira Ram House do Nordeste. Avenida Antônio de Góis, 869 Pina. Faz no trânsito, começa por você. Unicesumar EAD. Seu futuro começa agora. Inscreva-se 99311-9425. No Recife. Rádio é Jovem Pan. O Correio Celular é presente de Noel. Em dezembro você leva 3 planos com internet que acumula e cobertura 5G em todo o Brasil e paga apenas 2. É isso mesmo, leva 3 planos e paga só 2. É muito mais conexão pra curtir pra valer a melhor época do ano. Garanta seu chip com 3 planos em uma das 5.000 agências dos Correios espalhadas pelo país ou pelo site correiocelular.com.br. Correio Celular conecta você a todo o Brasil. Aproveite as ofertas do Réveillon Recibon. Camarão descascado e sem cabeça Noronha, 400 gramas, 29,99. Batata palito Bem Brasil, 2 quilos, 21,99. Queijo do Reino Piracanjuba, 89,99 o quilo. Cerveja Michelob Ultra ou Eisenbahn Long Neck, 3,99. Whisky Chivas, 12 anos, 1 litro, 119,99. Whisky Johnny Walker Red, 1 litro, 87,99. Compre na loja, no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp Recibon Delivery e beba com moderação. Tudo que rola no mundo. Rola na Pan. 95,9. Soube clínicas especializadas. Nossa missão é cuidar da sua saúde. Soube por amor à vida. Apartamento diz muito de uma empresa. O uniforme diz muito de você. Na hora de comprar, só tem um lugar. Vai na Betuca que você vai encontrar. A Betuca veste bem, a Betuca veste bem. Fardamentos profissionais com pronta entrega que tem. A Betuca veste bem. Betuca Uniformes, Brandão Falcão 729. Morning Show, oferecimento Betuca Uniformes. Pronta entrega de fardamentos e roupas profissionais. Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storm. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Começa agora, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Realize os seus sonhos. Natal, Lojas 100. Ainda bem que tem. Muito bom dia, meus compatriotas e sobreviventes. Agora são 10 horas no ponteiro do relógio em Brasília. E vamos aos nossos destaques de hoje no último Morning Show de 2024. E nesse clima da virada, acredite, Brasília segue ativa a todo vapor. E as emendas parlamentares continuam dando o que falar, dando inclusive o tom para esse início desse arranca-rabo legislativo e institucional que a gente vai ver em 2025. Enquanto isso, a polícia investiga de onde veio bala perdida que atingiu uma mulher de raspão quando ela estava ali, tranquila, serena, tomando sol dentro de um condomínio aonde é que realmente a nossa situação vai parar. E você aí do outro lado, acredita que tem cor certa para passar a virada do ano? A gente aqui fez o básico, tamo de branco. E já no clima dessa virada de 24 para 25, com vocês aqui agora no nosso Morning Show. Vamos que vamos. Jovem Pan Morning Show. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao Morning Show, o último desse inacreditável, alucinante 2024. Eu sou André Marinho, seu amigo do dia a dia. Olha, aliás, inclusive já é 2025 no Kiribati, na Nova Zelândia e também na Austrália. Ali a região do Pacífico já está em festa, fogos de artifício para tudo que é lado. E a nossa vez vai estar chegando daqui a algumas boas horas. Expectativa total, o Brasil unido e pronto para poder fazer sua fezinha, suas promessas e realmente virar o ano. Mas olha só, hoje está todo mundo de olho na famosa, na icônica Mega da Virada. Afinal, quem não levar o prêmio histórico de 600 milhões? Quem não quer levar, né? Então, olha, desde ontem tem fila no site das loterias Caixa para quem quer apostar. E a fila está quilométrica, para dizer o mínimo. Tem números, inclusive, que já saíram mais de uma vez. Será que vale a pena insistir neles? Estou muito bem acompanhado aqui por um trio ainda incompleto, porque está rolando a São Silvestre a todo vapor. Nossa querida, insubstituível, Jess Peixoto já está a caminho, já aqui com a gente, mas David de Tarso aqui, a caráter, vestido aqui num pique meio Zé Havana, meio cubano, mas está bem demais. Minha dupla, David de Tarso. Beleza, mestre? Tudo bem, Marinho? Muito bom dia, pessoal. E você falou dos números que mais saíram na Mega Sena, a produção passou pra gente, ó. Saiu na Mega da Virada 5 vezes o número 10, 4 vezes os números 5 e 33 e 3 vezes os números 3, 20, 34 36, 58, 41 e 56. Por isso, para você que não fez a sua aposta ainda, esses números normalmente são os que mais saem. Eu já fiz minha fezinha, já joguei e espero ficar milionário no ano que vem, que já está se aproximando, né? Ou seja, tem muito mais chance de um raio cair na sua cabeça do que você ganhar a Mega da Virada. A diferença é que o raio é de graça. Não é isso, meu caro Luiz Augusto Dusso, doutor Dusso? Já vai estar aqui com a gente também, presença maravilhosa aqui, agregando e muito no nosso Morning Show dessa reta final de 24. E a gente já vai estar ouvindo aí a expectativa dele também. Mas aqui é um prazer que o brasileiro tem fazendo a sua fezinha, mostrando que é um povo de fé, especialmente nessa reta final de ano. É realmente muito prazeroso aquele momento, né, David, que você começa ali a ficar confabulando, imaginando o que você faria com 600 milhões de reais. Já vou contigo de novo, agora sim. Doutor Dusso, meu bom, como é que você está? Se pingar o famoso Pix de 600 milhões aí, do Pix do Dusso, o que você faz, hein, meu bom? Seja sincero comigo. Abra o seu coração. Bom dia, Marinho. Bom dia, David. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje estou me sentindo nu, porque estou sem o terno e gravata. É difícil acontecer, mas estou de branco para a gente passar esse Réveillon com muita paz. Agora, eu sou meio azarado, viu, Marinho? Eu nunca fiquei pensando nisso, porque eu nem jogo, eu nem aposto. Deveria apostar, né? Porque vai que eu dou sorte aí. Mas eu não sei nem o que eu faria, Marinho. Não sei se eu moraria fora, Não sei o que eu faria. Eu ficaria muito feliz e ajudar muita gente, com certeza, porque é muito dinheiro, acho que até faz mal ter tanto dinheiro na conta, mas ia ser bom, viu? A última vez, você sabe, Marinho, uma vez, outro dia eu vi um valor lá expressivo, liguei pro meu gerente, sabe o que ele me respondeu? Ele falou, não é da sua conta. Esse é o tipo de tratamento que eu recebo, porque normalmente não faz parte da minha vida. Mas eu desejo muita sorte aí quem jogou, que a Mega da Virada é sempre um momento de muita esperança, não só de um ano melhor, mas um ano melhor com um Pix bem generoso aí da Caixa Econômica Federal. Esse é o Super Doutor Dusso, galera. É verdade, hein? Com trocadilho infame, direito a trocadilho infame. Tá sem terno e piadista hoje. Agora, brincadeiras à parte, se eu ganhar a Mega da Virada, eu confesso, eu vou ficar de bico calado, não vou dizer nada. Mas se o Cristiano Ronaldo e o Mbappé pintarem no meu Botafogo em 2025, podem ter certeza e suspeitar que eu tive alguma coisa a ver com isso. Mas olha só, sonhar é de graça. Eu acho que, inclusive, não é pela chance ínfima, né, que cada um detém, assim que faz essa fezinha, né, Durso? Mas eu acho que tem um amigo meu que me disse que, inclusive, essa Mega da Virada não é pelos dados, as estatísticas, a possibilidade real, mas é muito mais pelo sonho, né? Extremamente prazeroso aquele momento que você se reúne com seus familiares e amigos e começa a ficar ali imaginando planos mirabolantes aí caso caísse o Pix dourado de 600 milhões de reais, com M de macaxeira, como diria Ciro Gomes. Mas vamos lá, se dê esse prazer, se permita esse exercício fantasioso, delirante. O que você faria? Não vem com conversinha, eu viraria um filântropo no primeiro dia? Não, não, ninguém é de ferro, Dusso, vai. Não, eu ia ajudar. Ia ajudar muita gente, porque eu acho que é muito dinheiro. E imagina, 600 milhões investidos aí, tô falando bem investidos, dá para fazer 1% ao mês. Primeiro ato. Primeiro ato? Abrir a conta bancária e conferir se tá lá mesmo. Se caiu de verdade. Tirar o cisco do olho, tapa na cara para garantir que é a verdade. Primeiro ato. Sabe o que eu acho, Maria? Eu vou ser muito sincero, então, para nossa audiência. Eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, e é uma cidade com muito trânsito, com violência. A gente paga um preço muito caro por morar em São Paulo, mas sabe que lá, por exemplo, para mim é importante porque tem o escritório e tudo mais, as atividades profissionais. Talvez eu, o primeiro ato fosse me recolher para o interior. Ia pegar minha família, ia morar no interior, porque é um sonho que eu sempre tive e está logo. Está previsto a longo prazo, porque eu ainda preciso me estabelecer para que meu filho cresça bem, quem sabe mais um, etc., para depois eu ir para o interior. Mas esses 600 milhões aí da Mega da Virada poderiam antecipar bastante esse sonho. Então, eu acho que seria, para mim, a aplicação financeira de vida. Assim, além de ajudar quem eu pudesse, eu mudaria para o interior e teria uma vida mais tranquila. Eu confesso a você, talvez aqui com uma visão um pouco mais maldosa aí da vida, enquanto você estava aí no seu preâmbulo, falando aí desse início do seu plano para evitar o trânsito de São Paulo, eu achei que você ia ser sincero e falar que ia comprar um Black Hawk Chopper helicóptero para poder sobrevoar os céus de São Paulo e poder chegar de forma relâmpago nos seus compromissos. Mas você foi... O Dusso é esse cara aí, gente da melhor qualidade, está aqui dando essa moral para gente, essa colher de chá no Morning Show. Esse rosto aí de menino do presépio faz jus, realmente, é um cara super do bem, não tem a menor dúvida que o que ele acabou de dizer é a mais pura verdade. Ia se recolher ali, num lugar mais rústico, com a família. Ninguém de ferro, tá certo. E o David, que é um cara super família também, seja sincero. David, não me venha com conversa... Não, seja sincero. Eu tenho planos, inclusive fico sonhando com isso, né? Caso realmente eu ganhe, porque fiz minha fezinha assim, eu compraria uma casa na praia. Não sei se eu me mudaria, porque eu gosto realmente muito do que eu faço, do meu trabalho. Acho que eu não pararia de trabalhar, mas claro que você trabalhando porque necessita é uma coisa. Agora você trabalhando por prazer, só pelo prazer, aí já é uma outra realidade, né? Então, acredito que eu faria isso, compraria uma casa na praia num primeiro momento, assim, o primeiro ato que eu faria. Boa. E o mais legal da Mega Sena é que ela não acumula. Então, assim, alguém vai se tornar milionário a partir de que os números, os seis números, foram sorteados. Então, isso que é o mais legal, né? Que você fica ali pensando, ah, e se eu ganhasse junto com outra pessoa, como aconteceu em outros episódios, junto com outras duas pessoas. Então, assim, por mais que divida o prêmio, é muito dinheiro, é muita coisa. Se dividir em dois, 300 milhões para cada. Então, é muito, muita grana, né, Marinho? Não dá nem para assim, você fica pensando no que fazer. Claro, ajudaria minha família, investiria também o dinheiro para que a família também fosse bem estruturada, claro. Mas com certeza realizaria alguns sonhos aí de ter uma casa na praia, de ter um apartamento mais confortável, enfim. Você consegue citar os locais exatos, David, de Tarso? Então, eu acho que eu compraria aqui no litoral de São Paulo mesmo, alguma coisa no litoral norte ali, para ficar próximo de São Paulo. Gosto bastante do estado, né? Sou apaixonado pelo estado de São Paulo. Acho que teria alguma coisa também no Nordeste, que eu gosto bastante, água quentinha, né? Então, eu realizaria esses sonhos aí de ter uma lancha, sou dono da lancha. Aí. É, a sunga branca não consegue, né? É mais forte. É o nosso futuro quase velho da lancha, já nessa altura do campeonato. Mas tem isso, né, Dulce? Volto a dizer, esse amigo me colocou de uma forma muito simples, de vez em quando. Acho que a grande genialidade nesses tempos de engano universal, de guerra de narrativas que a gente vive, citar o óbvio virou quase que um ato heróico, né? E o óbvio é esse, né? Quando você tem os bilhetes em mãos, o prêmio seria uma coisa mágica, fantasiosa, delirante. Você tem que ser muito felizardo, né? Mas só de você... É extremamente prazeroso aquele momento que você senta e começa realmente a projetar o que você faria com esse montante... Enfim, colossal, de 600 milhões na conta. Mas é isso que o David falou também. Quem for o cara que, ou a pessoa, melhor dizendo, que se beneficiar, que acabar acertando em cheio, tem que se precaver, né, Dulce? Agora eu já vou acionando o teu lado, enfim, o advogado do povo. Dá aí aquela dica. Vai que o felizardo aqui está nos assistindo, aquela dica para ficar bem na miúda, para também não criar um alvo aqui nas suas costas. Ô, Marinho, eu vou aproveitar o espaço e vou dar duas dicas. Primeira dica é com relação aos golpes da Bega da Virada, né? Tem muita gente aí que usa a internet para aplicar golpe como se você fosse apostar e como se tivesse alguma chance numa mega paralela, como se os números pudessem surgir magicamente. Cuidado com o estelionato na internet, é muito comum. E tem golpistas que durante agora o período Réveillon também aplicam golpes relacionados à Mega da Virada. Primeira coisa. Agora, para a porcentagem mínima aí dos felizardos ou do felizardo que acertar em cheio a Mega da Virada... Eu diria para ele tomar muito cuidado, Marinho. Sabe por quê? Porque o mundo mudou muito. Antigamente, se você ganhasse um dinheiro desse, dificilmente você conseguiria movimentá-lo, né? Mas 600 milhões de reais, eu nem imagino a burocracia que seja para você comprar alguma coisa com esse dinheiro. Hoje em dia, não é tão complexo, viu, pessoal? A gente já viu aí o pessoal fazendo Pix, inclusive criminoso que invade uma conta bancária aí no internet banking de milhões aí em poucas horas. É possível movimentar muito dinheiro por causa da internet móvel, né, do internet banking. E aí você que ganhar esse dinheiro, eu diria para vender o celular. Nem sair com o celular mais de casa, porque a partir do momento que você tem o aplicativo bancário logado no seu celular com tanto dinheiro assim... Nós sabemos que tem o risco cibernético. Com isso, com relação à questão desse dinheiro em si. Sim. Fora as questões, né? Tem muita gente que ganha, Marinho, e não conta. E essa, eu diria que é a grande orientação aí para o nosso telespectador que vai ganhar hoje. Eu tenho certeza que ele está nos assistindo. Se você ganhar, conte para quem precisa e só. Se você sair falando aí pela cidade inteira, postando nas redes sociais, existe risco de crimes graves. Infelizmente, nós temos a insegurança no Brasil e um dinheirão desse já teve ganhador que sumiu, já teve ganhador que morreu. Vocês devem lembrar dessas histórias. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Expectativa aí para virar a todo vapor os mais de 7.300 quilômetros da costa mais paradisíaca, o litoral mais deslumbrante do planeta Terra, que é o nosso brasileiro aí abarrotado de turistas também. E, claro, o pessoal... no interiorzão, nos rincões do nosso Brasil, reunidos com família, amigos, para ter esse momento aí de renovação das suas próprias esperanças, dos sonhos a mil. A minha expectativa é só não beber muito hoje à noite, porque amanhã tem Morning Show de novo. Aqui é sujeito homem, aqui é trabalho, como diria Muricy Ramalho em primeiro lugar. Mas eu queria ouvir de você também, meu caro David de Tarso. Sua expectativa para hoje, seus planos. Paulista aqui também está movimentado, hein? Não, tá movimentadíssima, né? Inclusive, show de graça para toda a população, com diferentes shows sendo realizados, mas eu tava olhando também as proporções em relação à Mega da Virada. E os números, né, para você acertar os 6 números da Mega Sena, a proporção é de 1 a cada 50 milhões e 63 mil pessoas. Então, assim, realmente é mais fácil. A proporção é de 1 a cada 50 milhões de pessoas, mais de 50 milhões. Ou seja, a chance é de 0,00000, são 5 zeros antes, 1,997% de chance. Ou seja, é mais fácil você ser atingido por um raio ou nascer com 6 dedos do que propriamente ganhar na Mega da Virada. É, eu acho que agora ficou bem escancarado aí. Não é para jogar água no chope de ninguém. Pelo contrário, chopes têm que ser brindados hoje à noite aos montes, mas a vida como ela é. Mas sonhar de graça e realmente tem poucas coisas tão prazerosas que esse exercício coletivo com os seus mais queridos, amigos, familiares, de ficar aí imaginando esse cenário dourado aí com esse Pix farto, colossal, imenso, ali na tua conta, sonhar de graça. Não é isso, Durso? É, Marinho, eu até deveria propor aí pra gente diluir esse prêmio em mais ganhadores, né? Não ser tão complexo e difícil, porque quando a gente coloca, apesar que tem, né? Se você acertar um número a menos, você ganha um valor menor, mas a gente poderia propor aí uma mudança na forma de distribuição desse dinheiro, porque é muito dinheiro que se cai na mão de uma pessoa, vai, lógico, mudar a vida dela e da família inteira. Mas esse dinheiro podia ser um prêmio, ó, 600 milhões, podia ser prêmio para 10 pessoas. 60 milhões de reais faz uma diferença tremenda na vida de uma pessoa. Imagina de 10. Então, eu até gostaria que fosse um prêmio menor para mais sortudos aí, diminuindo a probabilidade, aumentando a probabilidade de ganho, diminuindo a probabilidade de você não acertar. Porque hoje, infelizmente, o David deixou muito claro que é bem improvável. Por isso que eu gosto dos sonhos como a gente tem feito, né? Essas projeções, elucubrações. Mas a gente tem que ter o pé no chão para também não sair se demitindo, né? Tem gente que já joga, já sai, já pede demissão no dia assim e fala, não, eu vou ganhar na Mega da Virada, vou mudar minha vida e tá tudo bem. Então, vamos ter pé no chão para que ano que vem comece com as coisas normais e se você, aí sim, ter certeza, tem muita gente, já viram essa história de gente que conferiu no dia o número errado? Já viram? Já viu isso, Marinho? Imagina você achar que ganhou. Primeira coisa que eu acho que esse indivíduo faz, se ele tiver raiva do trabalho, é se demitir. Aí ele se demite no dia seguinte, lá no primeiro dia do expediente, tem que voltar, pedir para voltar pro trabalho. Então tem que ter muita cautela, até porque muita gente comemora, bebe na virada, e aí na hora de conferir os números pode errar. Não, tem gente que liga nas concessionárias, às vezes pedindo carrão luxuoso, fala assim, ah, quero encomendar tal carro, e no dia seguinte liga desmarcando. Tem que checar 10 mil vezes antes, né? Mas é isso, o pessoal fica aí bem intoxicado com essa possibilidade. Imagina só, tem que checar, realmente, checar e pré-checar, como diria Emílio Surita. Mas olha só, o fato é que o pessoal fica aí seduzido pelo sonho de realmente aí acertar os números da cena, mas, sejamos sinceros, acaba só acertando uma quina, né? E normalmente é a quina da cama, a quina da mesa ali, doendo o joelho para começar ali com uma bela osteoporose aí para 2025. Então, muita calma nessa hora aí, no momento de sair da cama e com o pé direito a gente iniciar esse 2025 super promissor e fazer o nosso melhor, né? Mas tem uma coisa, viu? Eu já fiz algumas reportagens de pessoas que receberam prêmios na minha região, não na Mega da Virada, mas pessoas que foram contempladas na loteria. Uhum. Ninguém acha os ganhadores. É muito difícil você achar uma pessoa que se declara ganhador da Mega Sena. Tem gente que fica ali na surdina, às vezes mantém o trabalho por um tempo, para só depois realmente falar, ah, quero pedir demissão, vou mudar de vida, e finge que tá ganhando dinheiro de outra forma, mas não declara que ganhou na Mega Sena. Afinal, você vai atrair muitos amigos depois de receber o prêmio, né, Marinho? Ô, Marinho, tem que ficar na miúda. Mas fala aí, meu caro Dulce, por favor. Eu queria saber de você, o que você faria depois de ganhar um prêmio de 600 milhões? Você não nos respondeu. Que já deixei, enfim. Eu sou um cara enigmático. O David acabou de dizer, no momento que você é ungido, que você acaba, esse raio do bem cai na tua horta ali, você vira 007, você vira Mossad, fica ali na miúda, no sapatinho. Mas eu já avisei, se no ano que vem pintar um Cristiano Ronaldo, um Mbappé no Botafogo, vocês podem suspeitar que alguma coisa a ver. Eu estive envolvido nessa operação de alguma maneira. Sério que você ajudaria o Botafogo, o time do coração? Tá brincando. Agora no topo, eu nem sei o que fazer agora. Tá completamente estranho essa virada de ano enquanto botafoguense. Mas vamos lá. Pelo seguinte, nesse clima sensacional de feriado, expectativa total e absoluta, contagiando aí todos os brasileiros e o planeta Terra inteiro, sejamos francos, vamos aqui para a Avenida Paulista, centro nervoso, coração da nossa São Paulo, para ver como estão os preparativos para a festa da virada, que está ali a todo vapor, promete fortes emoções para quem for estar lá acompanhando presencialmente. Inclusive, agora de manhã, a avenida, pessoal, foi tomada pelos corredores da São Silvestre. Mas olha, daqui a pouco, quem vai curtir o Réveillon é que realmente vai acabar tomando o espaço de vez. E aí, ninguém melhor que a nossa querida Bia Manfredini, diretamente da Avenida Paulista, para contar para a gente como é que está tudo por aí, os preparativos. Fala para mim, Bia, como é que está aí? Olha, Marinho, a gente está bem no meio entre os eventos, né? Então, o pessoal da São